bonito é, que bonito é cantar ao Senhor. Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor. Irmãos, vamos cantar. Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor. Irmãos, vamos cantar. Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor. Que bonito é louvar ao Senhor. Que bonito é louvar ao Senhor. Irmãos, vamos louvar. Que bonito é louvar ao Senhor. Irmãos, vamos louvar. Que bonito é louvar ao Senhor. Que bonito é louvar ao Senhor. Irmãos, vamos cantar.